Meu divino Pai eterno, quem me deu este poder para me resplandecer, para meus irmãos conhecer, para me resplandecer, para meus irmãos conhecer, todos quanto vieram esta luz não conheciam, e eu ensinei para todos como todos é de seguir, e eu ensinei para todos como todos é de seguir, todos têm que seguir, é com amor no coração. Eu sou o chefe da sessão, sou quem respondo pelos meus irmãos. Eu sou o chefe da sessão, sou quem respondo pelos meus irmãos. Eu convido os meus irmãos para seguir com alegria, para ir à nossa casa da sempre Virgem Maria, para ir à nossa casa da sempre Virgem Maria.